nos rios, dorme nos campos vazios, que alguém um dia não quis. E abraça o corpo exangue, todo manchado de sangue, das terras do meu país. E abraça o corpo exangue, todo manchado de sangue, das terras do meu país. Ali o tempo é enorme, meu amor que já não dorme, acordou a madrugada, libertou-se de desejos, encheu a manhã de beijos, e amanhã não disse nada, libertou-se de desejos, encheu a manhã de beijos, e amanhã não disse nada. Meu amor, senta-se à mesa, em casa da camponesa, no barco do marinheiro. Meu amor, tem mil irmãos, se todos dessem as mãos, meu amor era o primeiro. Meu amor tem mil irmãos, se todos dessem as mãos, meu amor era o primeiro. Meu amor é minha terra, meu amor morre na guerra, meu amor não quer pensar. Vão as horas uma a uma, entre pedaços de espuma. Meu amor morre no mar. Vão as O fado preenche-nos a alma e nós sentimos que ele é mesmo nosso, que ele é português. É caso para dizer que quem sai aos seus não degenera. O fado é nosso, faz parte da nossa história, daquilo que somos. Fomos nós que o inventámos e somos nós que o levamos de forma inigualável aos quatro cantos do mundo. Isto faz a diferença. É uma verdade que não se pode sequer esquecer ou negar. Por isso, fique connosco e deixe-se levar com mais fado, mais alma portuguesa. Ficamos agora com Carminho, que nos traz O Tejo Corre no Tejo. Logo depois, ficamos com uma rapsódia trazida por Cecília do Carmo. Duas vozes, duas grandes senhoras do fado, de tempos muito diferentes, mas com uma certeza que não dá para esquecer, que são duas grandes intérpretes do nosso tesouro português. Fique por aí e aproveite. Carminho, O Tejo Corre no Tejo, e logo depois uma rapsódia de fados trazida por Cecília do Carmo. O curso do tempo já vivido, por isso Queixumes, queixumes do meu amor, que me mata de ciúmes. O meu amor expressou-me, trocou-me a outra mulher. Mas o que mais me consome é o que ele anda a dizer. Mas o que mais me consome é o que ele anda a dizer. Guitarra, toco o corrido, quero deixar de ser triste, fazer de conta que ele já para mim não existe. Fazer de conta que ele já para mim não existe. Dá mais valor aos teus dons, deixa-me cantar contigo. Dá mais valor aos teus dons, deixa-me cantar contigo. É no corrido dois tons, já que ele correu comigo. No corrido ano dois tons, já que ele correu comigo. Devagar, guitarra amiga, que o meu peito já cansou. Esqueceu-me uma cantiga que o meu amor me ensinou. Esqueceu-me uma cantiga que o meu amor me ensinou. Mudaste para a moraria, triste fado da Severa. Mudaste para a moraria, triste fado da Severa. Vai, não posso ter alegria, meu coração ainda o espera. Não posso ter alegria, meu coração ainda o espera. Como o tempo é inimigo do que é bom, então hoje eu despeço-me, mas amanhã estou aqui para mais meia hora deste nosso Tesouro Português. Entre as 12 e as 12h30, espero por si aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e foi um prazer enorme estar consigo e trazer-lhe sempre um pouco mais deste Tesouro Português. Terminamos com Ironia, na voz de Alfredo Marceneiro, e logo depois Povo Clavas no Rio, na voz de Amália Rodrigues. Dois fados, dois fadistas que terminam assim a nossa emissão. Fique bem, tenha um ótimo fim de semana, que continue a correr tudo pelo melhor, e já sabe, amanhã estou aqui em mais uma Catedral do Fado. Fique bem e até lá. Fique então com o nosso canal 2 da Rádio Antena Web e com estes dois fadistas. Ironia, na voz de Alfredo Marceneiro, e Povo Clavas no Rio, na voz de Amália. Fique bem e até amanhã. Na vida de uma mulher casado por qualquer homem. Há sempre um homem qualquer, trocado por qualquer homem. O homem com dor sentido, ou com sentido prazer, deixa pedaço de vida na vida de uma mulher. Deixa pedaço de vida na vida de uma mulher. Embora eterna e amada, jurando amar um só homem, a mulher não é constante, por muito séria que a tome. A mulher não é constante, por muito séria que a tome. Quanto vale a mulher dela, como a mais feia mulher, perdido de amor por ela. Há sempre um homem qualquer, perdido de amor por ela. Há sempre um homem qualquer, e por mais amor profundo, por mais juras que se somem, há sempre um homem no mundo, trocado por qualquer homem. Há sempre um homem no mundo, trocado por qualquer homem. Condição.